Salve, salve, rapaziada ligada no Meia da Bola. Meu nome é David Nick e a gente está começando o terceiro podcast do www.mediadabola.rg3.net. Lembrando também que a gente está no Twitter, www.twitter.com/mediadabola. Bom, hoje para esse terceiro programa a gente está aí com o Fagner Moraes e com o Murilo Moré, né? O nosso primeira vez participando aí com a gente. Fala aí, galera. Aqui é o Fagner, boa noite. Feliz ano novo para todo mundo, primeiramente. E aí, vamos aí gravar esse terceiro podcast, tá muito bacana. E aí, galera, essa abertura com Rise Against me pegou desprevenido, eu não sabia que era uma música tão, esse rock tão pesado. Mas vamos aí, bola. Rolou a bola, já era, né? Bom, rolando a bola, né? Vamos lá então. Vou deixar aí para vocês apresentarem aí os principais assuntos de hoje, né? Que o Fagner já tava falando antes. Como é que é, Fagner? Milan e Juventus? Ah, então, vamos começar. Vamos abrir falando de Milan e Juventus, né? O clássico que movimentou o final de semana no Campeonato Italiano. E que Né? deixou o Murilo Moré muito triste, né? Algumas pessoas, uma pessoa presente aqui no podcast, né? O Murilo, ficou meio chateado, meio triste, meio abalado. Mas É, isso passa, né? porque Ronaldinho teve uma atuação não de gala, mas ele tá começando a engrenar no time do Milan e já tá querendo uma vaga na seleção. E isso é bacana para ele e para a seleção também, né? Nada a declarar, não, né, Murilo? Tem. Olha, tá complicada a situação. Depois da derrota de 4-1 pro Bayern na terceira fase da Champions, na terceira rodada da Champions, aí acabou. Não tinha mais esperança de nem conquistar nada, né, esse ano. Não, mas não tem nada perdido ainda não, cara. Vamos ter calma. Se continuar o Ferrara, não tem como ganhar. Não dá. Foi O tipo uma Napoli já encostou, né? incentivação. Já encostou o Napoli, a Roma tá perto. O Milan já abriu uma folguinha e a Inter vai ganhar o campeonato. Não Não, tem é, como tirar o campeonato da a Inter. Inter já vai pra ganhar o campeonato já, né? Acho que são 8 pontos de diferença pro Milan, não são? Sim. Pois é, então a Inter vai pra ganhar já o campeonato. E surpreendente também é a campanha do Napoli, né? Napoli, se não me engano, tá em quarto lugar na Calcio. O Napoli tá em terceiro. É terceiro, né? O Napoli tá em terceiro. Só que o Napoli já não. Eu não acho que é surpreendente a campanha. Porque ano passado já foi. O Napoli já tinha. Tava bem assim no campeonato, até alguns meses antes de terminar. Mas o que dá show no Napoli, meu, é o Hamsik. Se o Hamsik tá bem no jogo, aí é goleada. Mas se ele tiver mal, é. Sai de baixo. Bom, cara. Sai de baixo pro outro time, lógico, né? E Porque. eu me surpreende o sucesso do Napoli, porque é um dos poucos times que jogam com três zagueiros ainda. E é interessante, porque geralmente os times estão adotando um esquema muito à inglesa, duas linhas de quatro, dois homens na frente ou só um atacante. Me surpreende o sucesso do Napoli jogando com três zagueiros. Não, pois aí, ainda no italiano também teve um incidente, né, de dois jogadores da Lazio. Acho que, se não me engano, foi o Zárate e o Muslera, né? O atacante e o goleiro que sofreram um acidente aí de carro. Não tô muito por dentro, não, mas eu ouvi por alto. Vocês sabem aí alguma coisa desse acontecimento? Estavam comemorando a derrota, né? Acho que foi isso. Bom, mais alguma aí colocação do italiano? Ou não? Fora Tiro Ferrara. Só isso. Bom, vou passar. Fora Felipe Melo, fora Mauri, fora Diego e volta Buffon. Só isso. Fora Diego também, cara. Meu, não dá, não dá. O Diego saiu do Werder, alguns meses depois o Flinks falou que o ambiente estava ótimo aí, lá no Werder, porque o Diego era muito estrelinha e tal. Não estava rolando bem, não estava legal, né? O ambiente alemão. E aí agora tá ferrando com a Juventus. Não, mas tudo tá. É o estrelinha da, é o estrelinha do Diego, o Felipe Melo com o bidone de ouro começou a fazer mais cagada. Mas incrível como tudo tá contra a Juventus. Aí o Poulsen vai desfalcar a Juve por um mês, né? Ele fraturou, ele se machucou. Desfalcar? Isso, por um mês. Eu acho que isso é um pró. Não, vejo contra. Né? Eu também acho, eu tava pensando, pô, a Juventus ganhou um reforço com o Poulsen machucado. Exatamente. Porque assim, eu gosto do futebol do Poulsen. Quer dizer, gostava. Quando era do Sevilla, jogava muito. Bom, e o Thiago que se transferiu para o Atlético de Madrid? Outro reforço. Bom reforço para a Juventus também. Muito Bom bom reforço. reforço. Aí, só que o Trezeguet saindo, não sei. Não sei se é reforço ou é desfalque. Trezeguet vai para onde? Não, o Trezeguet se machucou. Ah, o Trezeguet se Vai machucou. ficar um tempinho fora. É. O Trezeguet, ele só faz gols desnecessários. Assim, o time perde e ele faz. É, o time tá perdendo Exatamente. de 8-1 e ele faz o gol, né, de 1. Ele faz o gol e ainda consegue ser artilheiro do time. Isso é uma coisa impressionante. Pois é. Pois é. E aí, para melhorar, e a quinta machucada, o Del Piero segue no banco. E não sei, A não coisa que eu não sei. entendo é o Piero no banco. Não entendo o Del Piero no banco. Também não. Pois é, e a Juve pega quem agora nessa próxima rodada? Nossa, nessa rodada. Peraí que eu não lembro. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui. Vai falando mais alguma coisa aí que eu já. Bom, então vamos transferir pro campeonato inglês, né? Depois a gente volta aí. É, na Juve, quem ela enfrenta aí na próxima rodada do italiano? Bom, uma notícia aí um pouco antiga, né? Da semana passada, mas como a gente não fez programa após o acontecimento, a gente vai falar assim por alto da brilhante vitória do Leeds, né? United sobre o Manchester United em Old Trafford pela FA Cup, né? Que eliminou o Manchester da Copa da Inglaterra e classificou o Leeds à próxima fase, né? O Leeds que venceu por 1-0 na casa do Manchester. Vocês por alto aí falar, comentar aí um pouco dessa partida aí, desse acontecimento pro Leeds United. Olha, eu assisti o jogo todo, né? O Ferguson optou por escalar o Obertan e o Welbeck nas pontas. É, eles jogaram muito mal, né? O time levou o gol e continuou pressionando, pressionando. Teve muita posse de bola, mas o Leeds se fechou. Aí depois ele colocou o Giggs, mas já não colocou o Owen. Mas aí já era tarde já para tentar resolver alguma coisa aí. Foi merecida a vitória do Leeds, né? Fez o gol, se segurou, né? No futebol não é proibido vocês defenderem. Então foi uma boa vitória pro Leeds, né? Trouxe o Leeds de volta, né? Não vamos dizer que ressuscitou o Leeds, mas colocou o Leeds na mídia. O Leeds estava precisando disso, né? De time grande na terceira divisão é uma pena. É. Mas foi bacana a vitória pro Leeds. O Leeds é um dos times de mais tradição, né, no futebol inglês. Agora só voltando. É, até. Não pode. Até no começo dos anos 2000, o grande clássico da Inglaterra era Manchester e Leeds. Final dos anos 90, era o jogo que todo mundo esperava. Era o grande clássico. É o Leeds e o Nottingham Forest que são os grandes times que estão em baixa aí na Inglaterra, né? Leeds e o Nottingham Forest. É, o Nottingham é o segundo colocado da segunda divisão, né, e tá com tudo para subir, né? Ótimo também. Dá O pra falar do Nottingham. Newcastle também, né? Que caiu ano É, o passado. Newcastle também. É, o Newcastle é o líder, que tá 5 pontos na frente do Nottingham. Né? O Newcastle tem 51, o Nottingham tem 46. Né? E é bacana isso. É bacana os times grandes estarem voltando no futebol inglês. É, agora só voltando aí ao jogo da Juventus na próxima rodada. Pelo que eu tô vendo aqui é Chievo, Verona e Juventus, né? No É, Bentegodi. são 3 derrotas seguidas, o que vem de 3 derrotas. Só que jogando em casa, o Chievo quase aprontou contra a Inter e também venceu a Fiorentina. É. Então é problema, é problema. Reparo duro pra Juve, né? Exatamente. A Roma enfrenta o Genoa, então a Roma vence fácil. Não, mas o Genoa O também Bari. tá engrossando alguns jogos. É, mas a Roma vai jogar no Olímpico, então é quase vitória. A Inter vai pegar o Bari e esse jogo vai ser legal. Essa é O a primeira Bari tem rodada do usado. retorno, não é? É. Pois é. O Bari tem usado o seu estádio como poucos estão usando. E tem complicado vários grandes. Na primeira rodada deu Bari, né? 1-0. É, no Giuseppe É. Meazza, né? É. E o Milan pega o Siena. No San Siro. É. O San Siro já era, é Milan, porque o Siena. Tem 13 derrotas na competição, olha que interessante. Bom, e o Napoli pega o Palermo, né? No São Paulo. Nesse jogo também pode ser. Vai ser bonzinho. É. Outro que pode. A Lazio vence o Atalanta. Não vejo problema da Lazio vencer. E Sampdoria e Catania. Sampdoria e Catania vai ser um jogo interessante. É jogo pra empate, né? Não Porque sei, a porque Sampdoria a tá Samp ela mal. começou Pois detonando. é. A Samp começou detonando. Era Pazzini e Cassano detonando no começo do campeonato e agora tá em 12º. É. Ela é a 12ª. Campanha meio até Não, pífia. mas também o Catania também é 18º, né? Tem isso também. Mas é incrível a queda de rendimento da Samp. A Samp começou lá em cima, brigando lá em cima e agora tá aí, lá embaixo. A Samp chegou a liderar o Pois é. campeonato. Chegou. Bom. Parece o Palmeiras, assim, né? Só que o Palmeiras caiu bem Não, no final. parece o Goiás, né? A Sampa agora parece o Goiás. Porque o Goiás ficou lá em cima um tempão e terminou lá embaixo, né? Porque o Palmeiras ficou ali, terminou em quinto ainda, mas. Ah, então dá pra colocar o Barueri. Não. O Barueri figurou ali no começo e tal. Figurou entre os primeiros, aí terminou em nono. Pois é, agora vamos fechar o campeonato italiano. Mais alguma notícia aí? Sobre o italiano. Alguma notícia? Dá pra falar que o Hiddink tá meio perto e meio longe da Juventus. Essa. Eu até falaria o nome do agente dele, só que eu não consigo falar. É Cees van Nieuwenhuizen. Nieuwenhuizen. É o Saúde. Cees. O Cees falou que ele pode falar alguma, pode acontecer alguma coisa no final da semana. Só que até o momento, nada. O Ramires pode ir Pra pra Inter. entender se eu vi. Essa notícia eu vi. Inter. É. O Genoa fechou com o Dainelli da Fiorentina. Deixa eu ver quem mais pode ser falado aqui. O Milan quer a contratação do Cavani. Atacante do Palermo. A Inter também tá querendo o Mario Fernandes, só que isso é mais especulação do que qualquer coisa. O Cicinho não volta pro São Paulo. Eu acho E acho difícil que tá esse sim bom. jogar no São Paulo. Sim, o Gianpaolo Montali falou que ele já não volta mais. Quer dizer, ninguém sai nessa janela de transferência. Nem o Menezes, nem o Cicinho, nem ninguém. E Então provavelmente acho que também ninguém vai chegar. já chegou o Tony já na Roma. A Roma precisa de um atacante. É, aí não, aí especulou agora o Fábio Simplício, né? Mas o agente dele já deu que não vai. Não, já tem muita gente no meio-campo da Roma já. Muito boa. Ah, voltando aqui, a classificação dos melhores goleiros do mundo, né? O Casillas foi eleito o melhor goleiro do mundo e o Júlio César, né? Que para todo mundo aí é o melhor goleiro do mundo, ficou em terceiro. Eu não vou abrir aqui para ver atrás de quem ficou em segundo, né? Mas acho que surpresa aí, né? Eu esperava o Júlio César em primeiro. Bom, eu esperava Eu o Buffon como primeiro, né? Mas. Eu esperava o Given como primeiro do Manchester City. É, uma boa também. É. É, foi ele mesmo, foi o Buffon o segundo Ah, é, colocado. foi o Buffon mesmo. Foi o O Buffon o que me segundo colocado. espantou foi Howard em nono. É. Sim, não entendi muito bem. Mas, né, não sei. É, e o Akinfeev também do CSKA Moscou aqui. Também figurando na lista em oitavo. É um dos 155 goleiros que o Manchester quer para a próxima temporada para substituir o Van der Aí o Sar. Van der É. Sar que Não, mas ficou em quarto, né? Na o lista. Akinfeev, ele tá sendo pretendido pelo Manchester já faz uns 2 anos, mais ou menos. É, agora entrou no Manchester, entrou na lista do Manchester o Doni, grande Doni. Grande Doni. Olha, você vê o desespero do time, né? Pra O você nível ver, de né? desespero. Cara, reserva na Roma, reserva do Júlio Sérgio. Bom, e esse Adler aqui do Bayer Leverkusen? Eu nunca, particularmente, nunca ouvi falar. René Adler. Ah, mas é que o Leverkusen tá em primeiro no alemão, né? Ah, Então. então é por isso, né? Mas ele não cata mal, não. Cata um goleiro razoável. Bom, e o vamos falar aqui, já que a gente pegou o gancho aí de ranking, vamos falar do ranking de técnicos, não? Ah, peraí, o que vocês acham do Valdez? Só eu acho ele ruim pra Ah, não, eu caramba. não gosto do Valdez, não. Dois, então. Eu acho ele médio. De médio pra ruim. De médio pra ruim. Ah, então beleza. Isso. Assim sim. A defesa do Barcelona com Valdez e Puyol, eu que não torço pro Barcelona, me dá arrepios Bom, ver os não dois gosto jogando também do juntos. Puyol. Dois, e eu não gosto do Puyol. Acho o Puyol muito, um zagueiro muito fraco. Eu acho ele muito raçudo, mas eu acho ele fraco. Começar com a zaga com o Abidal na esquerda já acho fraco. Mas tudo bem, vamos deixar isso para a Espanha. É, vamos aqui pro ranking de técnicos, né? A gente já pegou o gancho aí de rankings. Falando em Espanha, o Vicente Del Bosque, né? Treinador espanhol aí. Foi eleito o melhor técnico. E o Dunga foi o terceiro, né? Atrás do Fábio Capello. Ranking meio. Dois pontos só É. atrás. Ranking É, meio. né? Meio. Esse ranking de história e estatística é o seguinte: eles fazem um ranking durante o ano e agora no começo do ano eles ficam soltando. Cada dia é uma coisa. Aí solta o melhor time, melhor Exatamente. seleção, o melhor técnico de seleção, o melhor técnico de clube. E Ah. fica uma semana com essas pautas. Não, é até o dia 31 vai ter essas porras aí. É um saco. Vai ter o melhor árbitro, vai ter o melhor bandeirinha, vai ter o gol mais Melhor árbitro, bonito. com certeza, Carlos Eugênio Simon, né? Com certeza. Porque Máximo Busaca, uma sem dúvida. temporada Máximo Busaca sensacional. ganha fácil. Busaca vai ganhar fácil. Bom, não, a gente tem que colocar os créditos aqui, né, para esses rankings aí, que é da IFFHS, Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Grande, grande federação aí, eu não conheço, mas grande federação. Bom, fechou aí, galera. É, não sei, acho que o Wagner deu uma caidinha aí, não sei. Pois é. Vou voltar pro Vago. Já voltei. Voltou. Eu dei pausa aqui. Eu vou recomeçar, Ah, né? tá. Recomecei. Bom, galera, então fechou aí o italiano e os rankings. Eu não sei, acho que esse ranking de técnico com o Otto Hego da Grécia aqui no ranking é estranho, né? É, pois eu achei meio estranho aí os rankings aí, mas. Todo tipo de ranking, todo É. tipo de lista é Todo estranho. tipo de ranking é estranho, é verdade. Eu acho que, por exemplo, o Marcelo Bielsa fez um trabalho muito bom para ficar em quarto com uma distância tão longa do terceiro colocado. É. E eu acho que o. Mas esse ranking é de 2009 inteiro, né? Agora, se você ver, ó, o que que a Inglaterra fez no ano passado inteiro? Nada. Então vamos colocar as eliminatórias como um todo. A Inglaterra terminou em primeiro no seu grupo. A Holanda também terminou em primeiro no seu grupo e terminou invicta. Aí fala que ela tem 151 pontos e o Bert van Marwijk tem 28. Não sei Pelo que como eu disse, é feito essa. todo ranking é duvidoso, cara. Não tem como. Às vezes tem gente que vota por nome. Ah, Fábio Capello é conhecido. Vamos votar no Fábio Capello. É. Dunga, técnico da seleção brasileira. Às vezes tem uns que votam no primeiro que vem a cabeça, né? E esses costumam Exatamente. até ser os melhores rankings. Que nem o técnico da poderosa seleção da Coreia do. Acho que do Norte, se eu não me engano. Não tomou nenhum voto, cara. Como assim? Que absurdo. Absurdo. De Honduras também não tomou. Quer dizer, de Honduras deve ter tomado. Exatamente. Quer dizer, Mas quem é a Coreia do Honduras? Norte tá... Qual é a força de Rapaz, Honduras? Honduras classificou pra Copa. Parabéns, Honduras, parabéns. Bom, e o grande feito da FIFA que concedeu a duas seleções da Oceania a vaga para a Copa do Mundo. E a Nova Zelândia vai levar um atacante reserva da quarta divisão do campeonato inglês. Um feito sensacional da FIFA, que merece aplausos, né? Rebaixando ainda mais o nível da Copa do Mundo desse ano, né, na África do Sul. Ah, mas a Nova Zelândia tem Shane Smeltz, é o craque. Eu confio nesse cara, confio no Smeltz. Acho que vai fazer pelo menos uns dois gols. É, por aí. Ou um, por aí. Esse é o grande artilheiro da Copa, né? Vai para ser o matador. Matador, matador. Bom, agora eu vou parar de ficar perguntando se fechou, hein? Porque eu já perguntei 3 vezes. O assunto tá estendendo. Você falou que era só meia hora, pô. Ah, então eu pergunto, fechou? Fechou, então. Bom, vamos pro inglês, então, né? Vamos. Vamos lá. O Arsenal que tá repatriando o grande jogador, Sol Campbell, zagueiro. Tá perto aí de voltar ao Arsenal. O Arsenal tá tentando elevar a média do time para 20 anos de idade e tal, assim. É. Bom, também de destaque. Isso é um reforço ou é um desfalque? Eu acho que é um desfalque. Não. O pior de tudo é que ele pode fazer dupla com o Silvestre, cara. Pois é, cara. Não, mas assim, peraí. Eu não acompanho. Hoje eu tô por fora do inglês. O Campbell foi contratado pra jogar de verdade. De verdade, ele fez hoje um treino com o time reserva, né? Ele fez um jogo treino de 45 minutos com o time reserva. Aparentemente ele foi bem, tá em forma, porque ele tava jogando por um time, se eu não me engano, da quarta divisão. Notts County. E ele Coisa saiu do isso. Notts County em setembro de 2009 e até hoje não jogou nenhuma partida. Então, Que beleza. ele. Eu acho que ele vem pra jogar, né? Tanto é que o Senderos pediu pra sair por causa da contratação do Campbell. O Não, Senderos mas tá com até uma eu moral tão pediria para alta. sair. Senderos tá com uma moral tão alta, né, que contrataram o Campbell pra zaga. O Senderos, ele foi pro Milan e sumiu, né? O Milan preferiu contratar o Onioa ao invés de continuar com o Senderos. Exatamente. E o Senderos não é mau zagueiro, assim. Eu não sei como ele não é titular no Arsenal. Mas é que tem o Vermaelen. E o Vermaelen Não, joga Vermaelen é muito. craque. O Galás. Grande jogador. Galás é. O Galás não Não, o sei. Galás é um Um bicho. zagueiro que usa 10 Acho o Galás horrível. não inspira confiança. Tá aí, Eu o gostava que ele Vermaelen. jogava na lateral esquerda do Chelsea. Ele jogava bem como ala. É. Aí passou pra zaga. Uma boa surpresa desse campeonato inglês, fora os craques assim, foi o Vermaelen na zaga do Arsenal. Eu pensei que chegou como desconhecido praticamente. É. O zagueiro artilheiro, né? É, zagueiro artilheiro. Não, mas ó, a surpresa do campeonato inglês, por enquanto, é o Wilshere. O Wilshere pode ir pra Copa. Errou! Meu, nossa, esses caras do Flamengo são muito ruins. O quê? Tem que mudar um pouco de assunto. Fala da Ah, Copinha. beleza. CFV e Flamengo. O cara do Flamengo conseguiu errar, isolar um pênalti. Deu uma de Baggio aqui. Nossa. Bom, voltando ao inglês, o Wilshere pode ir pra Copa. Ele vai ser o Aaron Lennon de 2010, assim. Se ele jogar o que o Lennon jogou em 2006, ó, aí a Inglaterra sai nas oitavas. Que Não, a horror. Inglaterra pegou um grupo facílimo, né? Então, passada a primeira fase, É, beleza. beleza. Aí já complica, né? É, voltando ao campeonato inglês, só relembrando aí que o zagueiro, o grande zagueiro, Sol Campbell, tem apenas 35 anos, totalmente em forma, né, na flor da juventude. E também destaque da semana, o City, né? O City e o Tevez. O Tevez fez um hat-trick na goleada sobre o Blackburn. O Blackburn também do Murilo Moré. Nossa, o Murilo Moré tá com uma sorte com os times deles sensacionais. É E o verdade. City goleou por 4-1 né? O time do Blackburn. E aí, falar o que aí do time do City reacendendo aí no inglês? Reacendendo Tevez ou arrebentou com o só jogo. um foguinho. Ah, não sei, né? Ah, convenhamos, o Tevez arrebentou com o jogo ontem. Não, o Tevez vem arrebentando com todos os jogos do City, né? Ele vem jogando muito bem nos jogos do City. E agora o Roberto Mancini tá fazendo um revezamento, né? O Bellamy joga o primeiro tempo e o Robinho joga o segundo tempo. Ah, na boa, o Robin tá jogando no City por Faz tempo. nome. Robinho. Exatamente, é isso que eu ia falar. O futebol do Robinho parece que já era, cara. Parece que. Pô, sei lá. Agora o Robin, se ele for pra Copa, ele também vai por nome. Porque ele não tá fazendo nada pra merecer essa vaga, não. Ele vai pelo que ele fez nos 3 anos anteriores, né? Porque nesse, em 2009, no ano da Copa, ele, por enquanto, não tá fazendo nada que ele mereça ser titular na seleção. Não, e concorrentes não faltam, né? Concorrentes aí, o Adriano, o próprio Ronaldo, o Diego Tardelli do Atlético. Então, concorrentes não faltam. O Grafite aí do Wolfsburg, que tá começando aí no Wolfsburg. Concorrentes não faltam. Ele vai, se ele for, eu acho que ele vai. Mas se ele for, ele vai por nome. E não pelo futebol que ele Não, tá ele apresentando. vai, certeza. É assim, Luiz Fabiano e Robinho são certezas. Não, acho que Quer dizer, Luiz Fabiano, Luiz Fabiano só tem que tomar cuidado com essa lesão aí, né? Porque, tudo bem, os dois são certezas, assim. E o Adriano e o Nilmar também, acho que só se acontecer alguma coisa muito espetacular que os dois também não irem. Eu acho que essa última É. vaga do Adriano tá indefinida. Eu acho que o Aí eu Nilmar acho que tá, não. é certeza, mas acho que pra essa vaga do Adriano vai ficar entre Alexandre Pato, Adriano, Grafite e o Tardelli. Eu acho que menos o Não. Tardelli, porque ele caiu muito nas últimas rodadas do Brasileirão. Mas eu acho que fica entre Alexandre Pato, Adriano e Grafite. O grafite não vai. É, eu Sem também acho. chance o grafite ir. O Tardelli também não vai. Ele só foi convocado para a seleção porque ele estava num momento espetacular, assim, o artilheiro do Brasil. É, terminou o ano Vamos dar ser uma reserva. chance para ele na seleção. É. Mas o Adriano, é difícil o Adriano não ir, né? É, porque assim, raciocinando como Dunga, o Nilmar é o reserva do Robinho e o Adriano é o reserva do Luiz Fabiano. Se sair o Luiz Fabiano e entrar o Adriano, continua a mesma coisa. Continua um cara forte na frente, trombador, né? Então acho que ele não quer mudar muito assim as características do time. É, e o Pato, ele é um jogador mais as características ali do Robinho e do Nilmar, né? Que não é um jogador trombador lá na frente. Ele é aquele jogador mais habilidoso, mais leve, né? Ali, para chamar o jogo nos lados do campo. Vocês gostam do Pato? Cara, eu gosto do Pato. Eu acho ele um bom jogador. Ele virou um bom jogador no Milan. Eu não gostava dele aqui, É. quando ele jogava. Achava ele muito estrelinha por nada, né? Agora no Milan, que ele, tudo bem que agora ele tá machucado e tal, mas ele começou a apresentar um bom futebol no Milan. Não, o Pato, ele deixou de custar R$ 500.000 nos dois gols que ele fez contra o Palmeiras, né? Que foi no Campeonato Brasileiro retrasado, se não me engano. Ele deixou de ser uma promessa ali, naqueles dois gols, pelo Inter. Eu não sei, meu. Eu ainda acho o Pato. Ainda falam muito e o Pato não é isso. Não, ele ainda não mostrou o que ele é. Não. Que acham que ele Não, é. ele não é aquilo. Não mostrou nem 10%. Eu acho que o Pato ele é apenas um atacante normal. Ele não é aquilo, ele não é aquele craque, mas assim, ele é um bom jogador. Ele tá Mas aí. começando a melhorar bastante lá no, na Mas aí você Itália. vai quem tem do lado do Pato. De um lado é o Seedorf e do outro é o Ronaldinho. Até o Obina seria craque do lado dos dois. É, o Obina é melhor que o Eto'o, né? Então acho que. É. Então vou melhorar. Até o Souza. Não, Seja Souza é craque, craque. tá bom. Nossa, Souza joga muito. Então compra, dá, fala pro seu time comprar ele. Bom, eu classificaria o Pato como um Agüero piorado. O mesmo nível ali do Agüero, um pouco para baixo. Eu classificaria o Pato assim. Olha, eu comparava muito para pegar dois centroavantes quase da mesma idade, o Pato com o Carrison. E eu achava o Carrison, o Carrison é melhor que o Pato. O Carrison, quando for para a Europa, vai arrebentar, né? E me decepcionei muito com o Carrison. Muito, muito, Eu muito. também, dois. Me decepcionei muito com o Carrison. O Keyson, acho que ele foi muito precipitado em tudo que ele fez. É. Exatamente. Eu acho que ele Ele foi foi mal precipitado ao orientado. sair do Curitiba. Ele saiu muito cedo do Curitiba. E aí, cagando ainda mais, saiu muito cedo para ir pro Barcelona. Também achei. Achei que É, convenhamos que, né, que o empresário dele tem um bom trânsito no Barcelona e no Benfica e conseguiu encaixar ele lá, né? Porque acho que porque pro Barcelona contratar um atacante para não usar, isso foi muito estranho. né. E ele pode parar no Xerez agora, né? Xerez. Sa Xerez, saiu é. Xerez. uma entrevista do empresário dele no, acho, no Mundo Deportivo. Dizendo que ele não sai do Benfica, que ele vai ficar no Benfica e quer mostrar o valor dele no Benfica. Ah, tá. Na reserva do Mantorras, que é o reserva do Saviola. Do mito, Saviola, por favor. Então ele é reserva do Mantorras, que é reserva do Cardoso. Isso. E ele pode Não, ser ainda mais. reserva do Mantorras, que é reserva do Éder Luiz, que é reserva do Cardoso. E que vai ser reserva do Allan Kardec. Do Allan Kardec. Ah, não, a vida dele é fácil. Ele vai ser Fácil. muito fácil. Alguém acompanhou dos amistosos de hoje? Eu não. Tô Vamos dar uma totalmente passada por aqui por fora. cima. O Stuttgart venceu o LASK Linz, de algum país aí, 2-1. O NEC da Holanda venceu o Pellister por 8-0. Destaque aos 4 gols de Nitibas Onkiza. Legal. O Ajax empatou com o Groningen. O Anderlecht venceu por 5-0 o Twente, fora de Ó. casa. Placar elástico, é. O Allen, que acho que é da Suíça, empatou com o Borussia Dortmund em 1-1. Ó. E o Bayern de Munique venceu o Basel por 3-1, fora de casa, Ó. de virada, Grande. em 15 minutos. Bom resultado aí pro Bayern. Com dois gols do Klose, então você foi um jogaço. Foi um Oh, o jogaço. Flamengo tá eliminado, né, da copinha aqui. Tô vendo agora. O CFZ eliminou o Fly, ó, nas oitavas de final. Coisa, hein? Que coisa. Parabéns pro CFZ, né? Grande time aí do Distrito Federal. Grande time, Grande CFZ. time. Grande time, por quê? Por quê? Porque eu tenho o Carlili no Porque ataque, tem o no meio Efes campo. Marley. Não. Sei lá em que posição que ele joga. Acho que ele é meio campista. Meio atacante, Não, vou não, vou colocar dar assim. moral pro Carlyle. Seu... Bom, agora voltando aqui ao campeonato inglês, né? A gente já falou aí algumas notícias, a gente desviou um pouco o assunto. A gente tem aqui a manchete que o Manchester United anuncia um lucro de 53 milhões de euros nessa temporada, né? É, nessa temporada de 2008-2009. É cerca de 48,2 milhões de libras, né, que dá um total aí de 53 milhões de euros. Pouco dinheiro, não? Muito pouco. Pois é. Pouquíssimo dinheiro. Bom, e o... É, pensar que o time conseguiu tudo isso porque conseguiu três títulos, né, temporada passada. É. Ele tinha, né, o melhor jogador do mundo, né, que era o Cristiano Ronaldo na temporada passada. Na temporada 2008. Não era? Isso. Acho que ele só conseguiu fechar com esse lucro porque vendeu o Cristiano Ronaldo. É, também. Senão, acho que senão ele tinha fechado com déficit. Bom, e agora aqui chegando num assunto aí da semana que mexeu aí, né, com a imprensa da bola aí. É, que foi o ataque, né, a seleção de Togo na Angola, na Copa das Nações Africanas. Ah, peraí, antes de mudar para a Copa Africana, eu achei duas colunas aqui no gol.com. Uma é quem é o melhor lateral esquerdo do mundo. O cara aponta Ashley Cole e Evra como os melhores laterais esquerdos. O que vocês acham? Não, concordo com a Sheiko. Com a Sheiko. O Evra, não concordo, não. Eu já sou o contrário. Eu prefiro melhor. Eu prefiro o futebol do Evra do que o futebol do Ashley Cole. Se bem que o estilo é parecido. Os dois marcam muito bem, atacam muito bem, mas eu prefiro o Evra. É, e também colocou aqui o Clichy, o Sissoko, o Fábio Aurélio e o Grosso. Só que os quatro já caíram. Eu também acho que o Evra joga mais bola que o Ashley Cole. Pelo menos ultimamente tem sido o Evra que tem jogado bola, porque o Ashley Cole, desde que saiu do Chelsea, não fez mais nada na carreira. Só do Saiu do Arsenal. Arsenal. É, saiu do Arsenal pro Chelsea. E a outra? E só os dois. Ah, a outra é quem é o melhor zagueiro do mundo. O cara colocou o primeiro Terry, segundo Vidic, terceiro Piqué, quarto Lúcio, quinto Rio Ferdinand. Ah, eu substituiria o Terry pelo Piqué. Acho que o Piqué é o zagueiro melhor que o Terry. Assim, eu acho o Terry muito raçudo, sabe? Mas eu ainda sou mais o Piqué. Ó, fase por fase, acho que o Ferdinand não merece estar entre os cinco Também acho que melhores. não. Tá jogando Também acho que muito mal. Mas eu achei bom uma dupla de zaga, Terry e Vidic, uma boa dupla de zaga. ó, os cinco aqui, eu acho que os cinco jogam bem. Se bem que o Lúcio, o Juan merece uma vaguinha aqui, muito bem. É, mas o Juan não vem jogando com muita frequência e tal, então É. dá para entender porque ele não tá na lista. Aí nos comentários vem as melhores coisas. Por exemplo, Van Buiten, Micah Richards. Sacanagem. Deixa eu ver. Sorondo. Horrível. Sorondo, já falei. Aí falando do Thiago Silva. Chiellini é mesmo, Chiellini joga É muito. o Chiellini, craque. Pepe. Pepe é o zagueiro. Não. Pepe, eu não sei o que o Pepe faz no O futebol. Pepe é aquele zagueiro caneleiro. É aquele zagueiro assim. Que ele faz o simples. Mas ele é ruim. Entende? Ele faz o simples errado. Ele faz o simples errado, isso. Exatamente. Ele vai fazer o feijão com arroz e queima. É. Mas é, não tem muitas discrepâncias assim. Só Micah Richards e Sorondo aqui Ah, não. pra. Aí já foi a gota d'água. Aí. Não, mas tem o Lescott. Não, o Lescott, eu gosto do futebol do Lescott. Não acho ele. Cadê o Vermaelen? Não, o Vermaelen joga mais que o Lescott. Não, eu também acho, mas o Lescott não é um zagueiro fraco. Não. Só é ruim. Não, não acho não, cara. Aí tem o Albiol também. Não, O Albiol Albiol eu não. acho um puta zagueiro. Tá, vamos mudar pra Copa É, Africana. porque tá Vou dando tentar. muita discordância aí. Daqui a pouco o Fagner e o Morella se rolando a porrada. Então a gente vai mudando aqui pra Copa Africana de Nações. Teve aí o ataque, né? A seleção de Togo. E o técnico do Manchester City, Roberto Mancini, disse que o Adebayor só jogará, né, pela equipe assim que ele se sentir pronto, né? Porque o Adebayor que chorou muito, né? Após o ataque, com a morte lá dos dois integrantes da comissão de Gana. De Gana não, de Togo. E o técnico Roberto Mancini diz que o atacante só joga quando se sentir pronto. Bom, foi uma tragédia, né? O que aprontaram lá para Togo. E o grupo que fez o atentado prometeu fazer de novo, né? Fazer novamente contra Togo e também ameaçou Costa do Marfim, não foi? Cabeças vão rolar na Copa Africana. É. Mas essas coisas assim, o pessoal sabe que lá é uma área de risco, já sabia que ia ter ataques. Pra que colocar jogo lá? Foi uma decisão muito imbecil. É aquele negócio, sabe que vai dar merda e faz a merda. Por exemplo, Angra. Aqui, o desmoronamento louco lá em Angra. Exatamente. Pra que construir a casa na encosta? É. Não tem noção, sabe? Bom, vai ter Copa do Brasil, então não sei qual que é muita diferença de fazer uma Copa Africana e outra bola. E Exatamente. morreram, foram dois integrantes, né, da comissão. Que eu sei foi o motorista do ônibus e mais um. E o Chefe jornalista. de imprensa. É, é. E o goleiro está em estado muito grave, o Isso. goleiro reserva. Engraçado que o goleiro era. Eles falaram que o goleiro estava bem, aí depois de algumas horas falaram que estava mal. Depois falaram que estava bem, depois já estava internado, já estava operando. Aí depois ele tava Não, quase pior que... morto. Não, Depois depois tava. mataram. Mataram o goleiro, não tinha matado o goleiro? Tinha matado o goleiro, não tinha? Tinha matado o goleiro, mas ele ressuscitou, né? Foi Ah, é mais rápido verdade. que Jesus. Nossa, o cara é um monstro. Bom, e coitado do Adebayor, né? Tá aí essa foto linda dele no site da UOL. Parecendo maconheiro, mas. Isso aí a gente deixa pra lá. E chegando aqui nos próximos jogos, né? Ah. A foto melhor da Adebayor é ele com a camisa do Arsenal. Não, com certeza. Bom, e agora chegando aqui no. Mas tipo, o Mantini não tem que ficar muito preocupado sem o Adebayor. Tem o Tevez e tem o Santa Cruz. Que... Santa Cruz joga muita bola. Não, Santa Cruz é um grande, grande Não, atacante. o Siri não vai perder muita coisa só tirando o Não, Adebayor. não, mano. Tranquilo. Bom, e indo para os próximos jogos, né? Hoje a gente teve Moçambique 2, Benin 2, né? Pela Copa Africana de Nações. E Egito 3, Nigéria 1. Foram os dois jogos de hoje aí. Amanhã a gente tem estreia. Estreia dos times do grupo D, que é Camarões e Gabão. Grande nome de país que é Gabão. Às 14 horas. E às 16h30. Zâmbia e Tunísia, na cidade de Lubango, na Angola. Zâmbia promete ser zebra, hein? Mas zebra maior foi Malawi, né? Que aprontou 3x0 aí pra cima da Argélia, né? Na primeira rodada, que foi ontem. A Argélia que se classificou pra Copa. E Malawi deu um show. Pra quem não viu aí o jogo, Malawi deu um show de futebol na Argélia. E também um grande jogo foi o jogo da abertura, né? Angola 4, Mali 4. Esse jogo foi histórico. Angola. Esse time de Angola é uma porcaria, Não, velho. que isso? Não Exatamente. sei como conseguiu abrir 4x0, cara. Não sei como conseguiu tomar 4 gols em pouco Não tempo. é. Eles fizeram 4x0 até os 32 do segundo tempo. Aí Mali descontou, 4x1. Aí depois, aos 42, o Kanute fez um golaço de cabeça. Pra quem não viu, foi um golaço. O cara cruzou, ele cabeceou bonito, um golaço. Aos 42 do segundo tempo. E aos 47, 4x3. E aos 48, 4x4. Acho que foi o melhor jogo que eu já vi. Que eu já consegui ver. O um empate assim mais histórico. Foi esse jogo entre Angola 4. Ah, esse... Ano passado teve outro bom, Arsenal 4, Liverpool 4. O Arshavin fez 4 gols. O Arshavin deitou aquele jogo. Pois, o Arshavin jogou demais. O Arshavin deitou. Quando o Arshavin joga no Anfield, você pode ter certeza que ele vai fazer uns 2, 3. Esse ano também, né? Teve Manchester City e Manchester United. Quer dizer, ano passado, né? Nossa, 2009. é, 4x3. 4x3 pro Com o Giggs deitando, Manchester. E o gol do O, o hein? Manchester Finalzinho. não. Mas ele não sabia como parar o Giggs. O Bellamy fez 2 gols nesse jogo. Acho que um jogo histórico, assim. Histórico não, mas um dos melhores jogos que eu vi nos últimos 3 anos, pode dar. Foi Bayern de Munique e Retafe na semifinal da Copa da UEFA. Foi pra prorrogação esse jogo, não foi? Exatamente. O Bayern de Esse Munique jogo. tinha perdido, aí ele conseguiu levar pra prorrogação. Aí o Retafe abriu 2x0. E aí o Bayern, no finzinho, conseguiu empatar. Nossa, foi um espetáculo aquele jogo. Locatoni, acho que a última vez que o Locatoni jogou de verdade com o Retafe. Bom, a gente vai. Voltando à Copa Africana rapidamente, eu assisti o jogo da Egito e Nigéria. Olha, o Egito tá para a Copa das Nações Africanas como o Brasil tá para a Copa do Mundo. Entra como favorito sempre e... Acho que o Egito leva de novo essa Copa das Nações Africanas. Pelo que eu vi, parece também que o Egito vai levar, porque todos os times que eu vi vou te falar a verdade, dos jogos que eu vi, o melhor time que eu achei foi Malawi. Malawi. E o Egito. Ah, mas se as previsões de todo mundo se confirmarem, a Argélia será o saco de pancada da Copa. Então, não me até que eu não me surpreendi. Eu esperava que a Argélia pelo menos ganhasse de Malawi, mas perdeu, então já não colocava fé na Argélia, agora eu coloco menos ainda. É. A gente vai encerrar aí agora o Copa das Nações Africanas, né? A gente já falou aí os jogos de amanhã. Vamos abordar aí um pouquinho o Campeonato Espanhol? Vamos. Eu vou deixar aí pra vocês falar um pouquinho do Campeonato Espanhol. Ah, não tem muito o que falar. O Real Madrid venceu, né? Venceu o Mallorca 2-0. Com golaço do Higuaín. Que eu confesso, eu não gosto do Higuaín, mas que ele tá jogando uma barbaridade. É, e ele fez o gol e vai desfalcar o Real Madrid por 3 meses, né? 3 semanas, né? É. Agora é a chance do Raul retomar a posição de titular. Porque o Benzema tá cada vez mais... É, o Benzema cria vergonha na cara e começar a jogar bola. É, não. Ele tem que emagrecer, porque ele tá gordo. Exatamente. E aí ele pode começar a voltar a jogar bola. Ou começar a jogar bola, porque eu nunca achei que o Benzema fosse tudo aquilo. Ah, jogar no futebol francês também, né? É, porque no futebol francês o Samassa é craque. Exatamente. Não, agora destaque também pro golaço do Messi, né? Nessa rodada contra o Jerez, não foi? Fora de casa. É. Nossa, eu assisti o jogo. Nossa, o Messi deitou no jogo. O Messi deitou. Arrebentou. Ele fez um golaço por cobertura. O Barcelona ganhou de 5-0, não foi? Wagner? Só um minuto. É, o Barcelona ganhou de 5-0 fora de casa do Xerez. Isso. Bom, mais algo. O futebol? Sim, não tem muitos. Eu lembro que, vai, colocar uns 4, 5 anos atrás, quase todos os jogos do Campeonato Espanhol eram legais de assistir. Tipo, assistia Recreativo Huelva e Deportivo, ou Tenerife e Celta de Vigo. Você gostava de assistir porque era um futebol legal. Agora você só assiste jogo do Real Madrid e do Barcelona porque você vai ver quem? O Felipe Luiz jogando lá atrás esquerdo do Deportivo Corinthians. É. Com o Tamudo no ataque. O Pandiani jogando. Não vai ver. No começo dos anos 2000, La Coruña, Valência eram muito fortes, aí eles deram uma caída. Aí apareceu Villarreal e Sevilha. Não, agora esses times vão com tudo para tirar o Reinaldo de Real Madrid e Barcelona. Não. Aí não chegaram. Aí agora o Real e Barcelona já estão dominando de novo o Campeonato Espanhol. É. Não, e o Atlético de Madrid também, né? O Atlético de Madrid chegou aí nos últimos anos aí forte para... O Valência também, né? Eu falo do Valência. É o Valência? Mas é o Valência, Guilherme ou da Vivinha? É o Valência até hoje, né? Os quatro maiores da Espanha se caracterizam por Barcelona, Real Madrid, Valência e Sevilha, né? Ou Villarreal. Não, La Coruña. La Coruña, eu não acho. Bom, se bem que tá tendo uma boa temporada. Fazia tempo que ele não jogava. É, já fazia umas 4 temporadas que o Deportivo não tava bem. Mas... É. O Valencia... Sei lá, o Valencia poderia vender o Davi Villa pra dar uma melhoradinha nos cofres, né? E reforçar o time também, né? De dois jogadores é complicado. É, verdade. Mas a crise no Valencia é tão grande que acho que são 192 milhões de euros que estão endividados. É muita coisa. A crise também assola os clubes europeus. Com certeza, né? Dinheiro não tá fácil pra qualquer um, não. Quer dizer, dinheiro não tá fácil pra ninguém, né? Isso que é a verdade. Só tá fácil pro Eike Batista, né? Pois é. Só pro Eike Batista. Porque o Ronaldinho Gaúcho pode assinar ainda contrato com o Botafogo. Agora com o Eike Batista, agora vai, né? Agora vai. E com a Flávia Alessandra como musa, Ronaldinho vem fácil. Bom, galera, então vamos... Vem com o Pan... Terminei. Com pandeiro e tudo. Como é que é? Terminei. Vem com Falei. pandeiro e tudo. Exatamente. Bom, galera, então a gente. Vamos terminando, né? O podcast. Aí já se Vamos. estendeu aí. Não. Primeiramente, abrir espaço aí pra cambalhota do goleiro de Moçambique, que a gente tava quase esquecendo de falar. É No jogo verdade. Moçambique e Benin. O goleiro, que eu não vou falar o nome, porque eu não vou conseguir. Ele saiu para fazer uma defesa aos 40, aos 40 minutos do segundo tempo. O jogo tava 2-2, na boa. Ele saiu para fazer uma defesa na pequena área. E uma defesa que era para ser fácil, ele inventou de dar uma cambalhota, que ele ficou mais ou menos uns 2 segundos no ar, de cabeça para baixo, com a bola na mão. Quando ele caiu, ele soltou a bola e o atacante de Benin não tinha visto a bola, não tinha visto o goleiro largando a bola, porque se ele tivesse visto, ele faria o gol na vitória da seleção de Benin. Vale lembrar que ele quase quebrou o Ele quase pescoço. quebrou. Vale lembrar que ele quase morreu. Rapaz, ele quase morreu no lance. Mas foi engraçado pra cacete. Bom, pra quem não viu aí, a gente vai pôr o link nesse post do podcast. Foi. Vocês podem ficar tranquilo aí. Que vocês vão. Nossa. Só não vai ver quem não quer. A gente vai pôr esse link aí no podcast pra É. vocês verem. Mas, ó, a galera tá vendo que foi muito engraçado se vocês viam mesmo. Bom, a gente vai se despedindo por aqui. Quero agradecer aí o Moré pela primeira participação aí com a gente. E novamente aí o Fagner por essa participação aí no terceiro podcast do Mídia da Bola. Despede aí, galera. Vai lá, Fagner, passa as honras da casa. Bom, valeu, né? Segunda vez que eu tô participando, tô gostando muito, né? E rapidinho, uma última informação que eu acho que vai abalar o mundo do futebol. Viola marca 3 gols no coletivo e quase faz um de bicicleta. Quase. Foi por pouco, quase. Peraí, que a internet tá um pouco Então. lenta aqui. Peraí, acho que o povo aqui tá escutando ao vivo essa gravação, porque. O povo deve estar. Tá... Não, o povo deve estar tá entrando nesse negócio do viola aí, porque é quase um fato inédito. Com certeza, sendo um Quase dos posts mais marcou de acessados no Globo bicicleta, cara. Esporte. Exatamente. Bom, então termino de se despedir, então. É... Bom, Bom, galera, foi gente. minha. Já chega, Fagner. Você já deu seu tchau. Você já falou do seu viola. Agradável. Falou, galera. Pela participação aí. Gostei. Vamos torcer pela Juventus, voltar e tirar o Ferrara como técnico. A gente vai ganhar essa porra de caldo de novo daqui a uns 3 anos, acho. E última informação, minha orelha tá coçando demais, peraí. Bom, então Pronto, terminando. acabei. Então terminando aí a lá Moré com Rise Against. É isso mesmo, Moré? Que música você vai colocar? Survive. Não, coloca. O que que você Ah, tem? acho que só Tem. tem isso aí mesmo, cara. Pô, só essa? É. Então pode ser, Ah, vai. vai Então lá, né? pode ser. Falou, galera. Até a Pode próxima. ser. www.twitter.com/mídia da bola.